Atitude. Dengue, Zika e Chikungunya. A melhor prevenção começa pela sua ação. Uma campanha IJS Mídia e Rádios Parceiras. 9 horas. A Bodega do Maguila. Volta já. Ria se puder. Pense se quiser. Nem toda multiplicação é milagrosa. A professora pergunta: Joãozinho, lá no sítio, quantos litros de leite seu pai tira das vacas por dia? Mais ou menos, professora, uns 15 litros. E desses 15 litros, em média, quantos ele vende, Joãozinho? Joãozinho, abrindo bem as mãos, responde meio que sorridente a professora. No mínimo, ele vende 25 litros. É para um mundo onde o velho sistema de Babilônia predomina. Ser honesto é muito difícil. Todos correm o risco de comprar gato por lebre. Leite com água, álcool, formol e outras substâncias que podem trazer sérias consequências para quem beber. Mas bem-aventurados aqueles que, mesmo perdendo às vezes, lucrando menos, decidiram fazer nessa vida o que é certo. Podemos dizer que estes se enquadram nos limpos de coração, naqueles que verão a Deus em sua plenitude. Programa do rádio está de volta. Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, para 26 estados também, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Mande mensagem também pra gente, 89999927022. De novo, DDD.